dos homens, pequenos girassóis, os que mostram a cara, e enormes as montanhas que não dizem nada. Girassóis, os que mostram a cara, e enorme as montanhas que não dizem nada. Incapazes los hombres que hablan de todo y sufren callados. Fruto do mundo somos os homens, pequenos girassóis, os que mostram a cara, e enorme as montanhas que não dizem nada.